calor. Estou a aprender a subir e a sonhar depois de ti. Esses sonhos numa vida que por ti quase acabou. Eu estou prestes a vencer o meu receio de ficar só. E de começar de zero, não me assusta como outrora. É melhor que tu não voltes, que desta vez eu vou encarar de frente a frente e dizer que vai-te embora. Prefiro estar sozinha, de ter-te aqui como tu eras. Sozinha, então estamos à escuta de Amália Rodrigues, uma cantora que fez, que ela faleceu já e fez no domingo 20 anos. Uma boa, uma muito bonita voz que nos deixou também. Do meu lar, a fartura de carinho e a cortina da janela do luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, pouco cheio para alegrar uma existência singela. É só um pouco palidinho, um caldo verde, verdinho, a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas. que tentas tu, venha-me levar. Se meu coração eu quero te entregar. Por isso, meu bem, é de contadora. Vais ver que ninguém nos segura. Se queres um beijo meu, pede com jeitinho, pede com. Casa e desfaço a cama.

radio, appelle le 02 38 43 48 00. Saudade, saudade, saudade, diz-me a terra sem inclinar. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Santo meu, saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem inclinar. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem inclinar. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não vou esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, não vou escrever, se vou esquecer, não vou esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem inclinar. Ora, então são 9 horas e 45 minutos na Rádio Arco-Íris e espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã e que estejam todos bem. Ora, então eu tenho aqui mais um disco pedido que é da parte de Fátima para José Queiroz, que diz que muitos beijinhos e muita saúde. E então ela pediu para eu passar o José Amaro, o Malhão do Beijo. Então vamos escutar o Malhão do Beijo. E eu dei-lhe um beijo na testa. Ora, então, 9:50 e vimos de escutar o José Amaro, o Malhão do Beijo, que foi pedido de Maria de Dona Fátima para José Queiroz, com muitos beijinhos e desejo-lhe um bom dia. Ora, então vamos falar um bocado da Meteo, nossa aqui em França, porque em Portugal está bom, acho que faz, ao menos anunciar de manhã, que fazer 33 graus. Neste tempo é muito bom, é muito calor. Ora, então aqui a Florir está o tempo muito com nuvens, as nuvens de chuva, e faz 14 graus hoje de manhã e 17 de tarde. Bom, a gente já sabe que estamos no outono, temos que esperar, tivemos um bom verão, também agora temos que passar um bocadinho de chuva, que é bem precisa. Ora, então, e continuamos com a música, e vamos continuar com Dia Paisão. Das mulheres que Deus pode criar. Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri mundo e não encontro outra igual com quem eu queira ficar. É mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pode criar. Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. E é certamente de ter que esperar o agosto em Portugal. Na minha oração eu peço ao Senhor o milagre de voltar e olhar essa cara bonita e esse corpo divino que eu nunca esquecerei. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Mais gostosa das mulheres que Deus pode criar. Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri mundo e não encontro outra igual com quem eu queira ficar. É mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pode criar. Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Saudades do sol e do mar e deste céu azul que enfeitiça o meu olhar. Saudades dos montes, dos meus campos em flor, dos meus rios e fontes.

São 10 horas e 4 minutos e vamos entrar na segunda nossa hora do programa, que a música é vossa. Eu espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia e que tenham muita saúde e tudo que é bom é o que eu desejo. Então continuamos com a música. E então continuamos com Fernando Santana. Eu vou. Vou cavalgar por toda a noite, uma estrada colorida, usar meus beijos como açoites e a minha mão mais ardida. Vou-lhe agarrar aos teus cabelos para não cair do teu galope. Vou atender aos meus apelos antes que o dia nos sufoque. Vou-me perder de madrugada para me encontrar no teu abraço. cavalgada. Vou me deitar no teu cansaço, sem importar se me sustento. Sou dominado ou sublimo. Vou me sentir como um gigante, ou nada mais do que um. Estrelas mudam de lugar. Chego mais perto só pra ver. E ainda brilha amanhã. Depois do nosso amanhecer. E na grandeza desse instante. O amor que avalga sem saber. Agora 10 horas e 8 minutos, então esta música que vamos a seguir ouvir, de Ana Gil, A Lágrima, é da minha parte para todos os doentes do mundo, que tenham muita coragem, muita saúde e muitas forças. Ora, então escutamos de Ana Gil esta linda canção, que eu adoro muito também. Cheia de penas me dá.

Le 7 discothèque, c'est deux routes d'Orléans à Chingy. Le 7. Où ça va? La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Arc-en-Ciel Orléans 96.2 FM, la radio qui nous aime. Arc-en-Ciel, les meilleurs sons latinos. Vamos lá dançar outro link e zombar com o balhão.

Nessas horas a gente não sabe se guardar. Na verdade eu virei um menino nas estrelas de nosso destino. Agora estamos à escuta de José Augusto, que amar deixar. José Augusto, pois é, até dá vontade de dançar, não dá? Estas muitas bonitas músicas. Ora, e quem puder, que não se jane, que estiver em casa com o casal, podem dançar à vontade. Uma emoção no coração. Essas coisas por dentro da gente deixam sempre o passado presente. Não se pode mudar simplesmente o que a vida fez. O meu amor, quando eu te conheci, como ver o mar pela primeira vez. Vem ficar comigo, quero estar no sonho que você sonhar. Vem viver comigo o que o amor deixa. Quero te sentir no meu amanhecer. Vem viver comigo loucuras e prazer. Na verdade eu virei um menino, das estrelas de nosso destino. No meu corpo eu senti a magia de uma tentação. O meu amor, quando eu te conheci, foi como ter uma emoção no coração. E essas coisas por dentro da gente deixam sempre o passado presente. Não se pode mudar simplesmente o que a vida fez. Ah, meu amor, quando eu te conheci, foi como ver o mar pela primeira vez. Vem ficar comigo, quero estar no sonho que você sonhar. Vem viver comigo o que o amor deixar. Vem ficar comigo, vem. Quero te sentir no meu amanhecer. Vem viver comigo loucuras e prazeres. Vem ficar comigo, quero estar. Olha, então são 10 horas e 30 minutos e tenho aqui mais um disco pedido, que é da parte de Maria para Alberto, que lhe deseja um bom dia de trabalho e diz ela que gosta muito, muito dele, com muito amor e muitos, muitos beijinhos. Ora, então eu vou-lhe passar aqui a canção do Gago. Falou, e a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre as

sabes que o medo felicidade repreendo. São duas lágrimas nos olhos meus. Tu sabes que o é quando eu te vejo, outra no adeus. São duas lágrimas que minha alma chora. Sabes que uma é quando volto e outra quando vou embora. Quando chego aqui, amor, vamos chorando de alegria por sentir que estou voltando. Há uma lágrima a cair pelo meu rosto e uma outra que há de vir depois de gosto. Meus olhos nunca vão secar desta maneira. Faço a nota passar esta fronteira. São duas lágrimas que eu choro no morro. Sabes que o medo de felicidade não me deu de dor. São duas lágrimas nos olhos meus. Sabes que o medo quando eu te vejo não me deu de dor. Uma lágrima ao chegar não me vai nada. Só a outra custa mais, é mais salgada. Mais amarga que a tristeza tem outra cor. É diferente da primeira que é por amor. Meus olhos nunca vão secar desta maneira. Faço a nota passar esta fronteira. São duas lágrimas. Ora, então são 10 horas e 46 minutos na nossa Rádio Arco-Íris. Então eu tenho aqui uma dedicatória que é da parte de Eduardo Teixeira para todos os seus colegas de trabalho e não esquecendo todos os seus amigos, mas esta canção é em francês, que é para Pascal, que é um colega de trabalho que trabalha com ele, é um francês, e ele pediu-me para eu passar então uma música francesa para ele ouvir. Então vamos ouvir o Frédéric François. Est-ce que ton cœur a envie de me voir? Même si la vie nous sépare, tu sais bien, j'ai le droit de savoir. Est-ce que tu vis chaque jour comme moi avec le mal d'amour? sentiments pour moi sont les mêmes. Si je ne suis qu'un souvenir du passé que tu as déjà oublié, moi je n'ai qu'un seul amour et c'est toi. Hier, aujourd'hui et toujours, tu es là. Comme un soleil dans mes nuits, qui redonne un sens à ma vie. Est-ce que tu es seul ce soir? Est-ce que ton cœur a envie de me voir? Même si la vie nous sépare, tu sais bien, j'ai le droit de savoir. Est-ce que tu vis chaque jour comme moi avec le mal d'amour, en rêvant chaque instant de revivre comme avant? Dis-moi, est-ce que tu es seul? A pris ma place dans tes nuits, ne le dis jamais en face, je t'en prie. Pour moi il n'est pas trop tard de recommencer notre histoire. Est-ce que tu es seul ce soir? Est-ce que ton cœur a envie de me voir? Même si la vie nous sépare, tu sais bien, j'ai le droit de savoir. Est-ce que tu vis chaque jour comme moi avec le mal d'amour, en rêvant chaque instant de revivre comme avant? Dis-moi, est-ce que tu es seul ce soir? Ora então, ouvimos de ouvir o Frederico François, que foi pedido da parte de Eduardo Teixeira para seu colega Pascal Francês. Ora então, tenho aqui outro disco pedido, que é da parte de Pedro Teixeira para sua esposa, acho que é Sónia, e para todos os seus filhos, que diz ele que os ama muito, muito forte e com muito amor para a sua esposa. Ora então, vamos ouvir O Galbão no calor dos teus abraços. Ora então, espero que seja do agrado dele esta linda canção. Meu peito não aguenta a solidão. Meu amor, amor por caridade. Não me deixe na saudade, não me faça padecer. Porque você foi embora, se até minha viola sente falta de você. Abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida sem você? Quando vem no canto da cigarra a saudade desamada, meu destino é sofrer. Viver dia e noite sem os beijos teus, sinceramente não vai dar pra suportar. É como se de repente me faltasse o próprio ar. Sei, eu sei que o ciúme eu sei em mim fala mais alto. Mas meu benzinho, quero agora o teu perdão. Você sabe que meu peito não aguenta a solidão. Por caridade, não me deixe na saudade, não me faça padecer. Porque você foi embora, se até minha viola sente falta de você. Ora, então esta canção foi pedida de Pedro Teixeira para a sua esposa e seus filhos, que diz que os adora muito. Ora, então e continuamos, são 10 horas e 55 minutos e vamos continuar com a música e vai ser então Paulo Silva, José Malhou, a cara de cigana. E não é só para as caras de cigana, para todas as caras e das mulheres portuguesas que são muito bonitas. É dos teus cabelos. Cobriam teu corpo, tão cheia de amor. Te vi dançando, outro te abraçava, outro te beijava. Mas era para mim, para quem olhava. Cara de cigana, doce apaixonada, que me deste amor como uma espada. Vou pelos caminhos, pagas teu destino, vives o amor, roubas carinho. Onde estão teus olhos tão profundos? E o calor dos teus lábios que eram meus? E o vinho que bebo abre a minha ferida? Lembrei algo mais, te quero toda a vida. Ai, ai, ai, onde, onde estás? Cigana minha, que deixas minha canção desesperada e te chamo e te procuro por toda a parte. Mas aonde estás metida ninguém sabe. Negro os teus cabelos, cobriam teu corpo, tão cheia de amor. Te vi dançando, outro te abraçava, beijava, mas era para mim, para quem olhavas. Neles estão teus olhos tão profundos, e o calor dos teus lábios que eram meus, e o vinho que bebo abre a minha ferida. Lembrei algo mais, te quero toda a vida. Ai, ai, aonde, aonde estás, cigana minha? Deixas minha canção desesperada e te chamo e te procuro por toda a parte. Mas aonde estás metida ninguém sabe. Entre os teus cabelos cobriam teu corpo, tão

tem inveja de não ter essa paixão. Não chores, meu amor, não chores. Eu só te quero amar, eu só te quero amar. Não chores, meu amor, não chores. Eu estarei sempre aqui pra te ajudar. Não chores, meu amor. Em Lisboa, venham vê-la. São de sonhos as graças que encena. Só Deus sabe se foi estrela e baixou lá do céu à terra. À janela, no amor em alma ardente, a falar numa voz mais bela, a cantar numa voz mais quente. Esta Lisboa bendita, feita cristã para viver, é menina bonita, de quem tem olhos para ver. Ei, a menina bonita, de quem tem olhos para ver. Ora, então são 11 horas e 7 minutos e eu tenho aqui um anúncio vocal a passar. Então é domingo, dia 13 de outubro de 2019, na Basílica de São Benoît-sur-Loire. Confissões a partir das 14h30 até às 15h45. Ora, missa solene a partir das 16 horas. Precedida pelo Sr. Padre Humberto Coelho, vindo especialmente de Portugal para este evento. A missa de homenagem ao já falecido Frei João Marcelli, que a comunidade portuguesa da região jamais esquecerá. Os cânticos serão assegurados pelo grupo Coral Esperança e acompanhada musicalmente pelo Elder. No fim da missa terá lugar a procissão com saída para o exterior, se o tempo o permitir. Por volta das 17h45, o adeus à Virgem e, em seguida, os peregrinos presentes são convidados a um lanche convívio, agradecimento à Associação Portuguesa de São Benoît-sur-Loire e à Rádio Arco-Íris pela participação ativada neste evento. Ora então, vocês, se já ouviram o anúncio, se vocês não tiverem que fazer no domingo, se vocês quiserem ir até lá, é em São Benoît-sur-Loire, há uma missa por Nossa Senhora de Fátima, e se vocês estiverem interessados, vão até lá um bocadinho e irão rezar e estarem lá tão um bocado. Ora, então são 11 horas e 9 minutos e vamos continuar com a música, e continuamos com música especial a José Amaro e Peras. me abandonaste e eu chorei, porque te amava com a alma, mas a ti não te importou. E com o tempo te esqueci, porque encontrei em meu caminho um novo amor. Ahora te encuentro en soledad, llevando en ti una amarga pena, muy cansado de vivir, ya no hay en ti felicidad, y el destino hoy te castiga, y un dolor te hace sufrir. Então são 11 horas e 13 minutos e estamos quase a chegar à nossa reta final, mas bom, as horas passam a voar. Ora, então eu tenho aqui mais uma de um disco pedido, que é da parte da senhora Esperança para o senhor Armando, que lhe deseja muita saúde, muitas melhoras, e não esquecendo da sua esposa, e então também não esquecendo todos os animadores da rádio, e por minha parte muito obrigado a ela, e ela deseja tudo bom e muita saúde para todos os doentezinhos. Então, eu vou passar aqui o disco do Marco Paulo, A Lágrima de Amor. Quero que saibas como me sinto,

Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. As coisas do mundo, se até mesmo juntos você não percebe, você nem me vê. Se eu te desse uma estrela, você me diria obrigado apenas por ser meu amigo, por não me esquecer. E os meus olhos brilhando, brilhando ternura queimando, queimando. É uma pena, é pouco demais pra você dar valor. Eu te quero, mas você não sente. Tão distante, tão indiferente. Fiz de tudo e você não entende, meu amor. Somos nós, como o sol e a a noite e o dia, distantes demais dessa nossa paixão. Você não me ama, não é culpa sua. Fui eu quem não soube achar o caminho do seu coração. Pena é pouco demais pra você dar valor. Eu te quero, mas você não sente. Tão distante, tão indiferente. Fiz de tudo e você não entende. Certo dia apanhei passarinho da Maria, foi metê-lo na gaiola, mas ele ficar não queria. E de tanto o chamar, ele sempre lá entrou. Maria fechou a porta e então ele ficou. Olha o passarinho, o teu tropeu. Olha o passarinho da Maria. Olha o passarinho, o teu tropeu. Olha o passarinho que eu tenho, fui eu. Olha o passarinho, o teu tropeu. Olha o passarinho da Maria em teu. Olha o passarinho, o teu tropeu. Olha o passarinho que eu tenho, fui eu. Depois de lá ter entrado, não queria mais sair. Maria não abria a porta para ele não fugir. Ai, que lindo passarinho, qual é este não havia? Passarinho tão bonito, era só o da Maria. Olha o passarinho, olha o passarinho da Maria, meu. Olha o passarinho.

diga que você não vai embora e que esse adeus é uma mentira. Diga que você ainda me adora e que esse corpo ainda é meu. Diga, mesmo mentindo, diga aquilo que preciso ouvir. Ora, são 11 horas e 44 minutos, espero que tenham passado uma ótima manhã na nossa companhia. Então vocês estão à escuta da A Música é Vossa. Então espero que tivessem passado uma ótima manhã e que a música que lhe agradasse. Diga que você gosta e ponha sua mão no fogo. Diga, mesmo mentindo, diga que esse amor é para valer. Diga que sem mim você não presta, desespero e quero morrer. Me leva para a cama, me ama, me engana, que eu gosto. Me peça mais um beijo e mata o meu desejo, que eu gosto. Me ama, me engana, que eu gosto. Me peça mais um beijo e mata o meu desejo, que eu gosto. Você não vai embora e que esse adeus é uma mentira. Diga que você ainda me adora e que esse corpo ainda é meu. Diga, mesmo mentindo, diga aquilo que preciso ouvir. Diga que qualquer coisa que me toca me provoca a sentir. Diga que é de mim que você gosta e faço parte do seu jogo. Diga que em mim você gosta e põe a sua mão no fogo. Diga, mesmo mentindo, diga que esse amor é para valer. Diga que sem mim você não presta, desespero e quero morrer. Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto. Me peça mais um beijo e mata meu desejo, que eu gosto. Me leva pra cama, me ama, me engana. E mata meu desejo, que eu gosto. Fecho a janela pesado, porque a noite já lá vem. A saudade anda com ela, não tarda a chegar também. E uma ternura me invade, e um não sei que me carinha. Mas quando chega a saudade, é que estou menos sozinho. Abro a janela com calma, e a saudade vai-se embora. O passado vai com ela, fico mais sozinho agora. Por as ruas da cidade, tanta gente e eu sozinho. Sou mais eu, sou mais verdade, e eis que chega a noitinha. Boa noite, saudade, anda deitar-te a meu lado. Já que o tempo anda perdido, vamos lembrar o passado. Boa noite, saudade, tu és minha companheira. Sussurrando-me ao ouvido, quero ouvir a noite inteira. Boa noite, saudade, boa noite, saudade. A minha terra vou voltar. Vou voltar para conviver com os amigos lá da terra. Vou voltar e percorrer todos os cantinhos da seda. E 53 minutos, estou quase a chegar ao meu fim, estou quase a chegar ao fim do meu programa. Espero que tivesse passado uma ótima manhã na minha companhia e na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Isto até dá vontade de dançar. We'll be right back. Ora, isto é para fazer um pequenino treino que é para sábado, se vocês estão bem dispostos para dançar. Porque aqui na nossa rádio, na sala da Rádio Arco-Íris, organizam baile. Mas para isso tem que marcarem o lugar, porque não sei se já há ou se sabem que os lugares são limitados. Então são 11 horas e 57 minutos e assim que vou-me despedir de vocês. Espero que tivessem passado uma ótima manhã, com boa música e boa disposição, pois foi um prazer estar aqui com vocês. 3 horas que passam muito depressa e muito rápido. E então muito obrigado às pessoas que me telefonaram e eu desejo um fim de ótimo dia. E então estarei cá na sexta-feira, se Deus quiserem, com o programa O Fim de Semana à Porta. Ora, até lá, espero que vocês passem uns ótimos dias e tudo de bom é o que eu desejo, e até sexta-feira, se Deus quiser. Eu então daqui a pouco deixo-vos com a RDP, a Rádio Portuguesa Internacional, para vocês ouvirem algumas notícias também lá de baixo e saberem o que se passa lá em baixo. Então, da minha parte, um bom apetite a todo mundo e até sexta-feira, se Deus quiser. Cá estarei outra vez nas suas presenças. Então foi um ótimo prazer estar com vocês esta manhã e até sexta-feira, se Deus quiser. Era 10 da manhã nos Açores. Frederico.